pessoa das páginas do queixo. É onde eu estou a esperar. Eu fico te esperando ali sozinho, sem ter carinho e sem ninguém pra me amar. Eu acho que eu já sei por que você não vem. Deve de ter encontrado um outro alguém que me roubou o teu carinho. Estou sozinho e sem ninguém pra me amar. Estou sozinho e sem ninguém pra me amar. Minha mãe.